Olha, geralmente eu começo o Jurassic Cast gritando que nem uma gralha, mas dessa vez a gente vai começar um pouco diferente. Bruno, por favor. Eu estou de pé. Eu estou de pé e isso agora vai pro Miote. Começa o Jurassic Cast. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio FG! Caralho, virou. Sim, voltamos para mais um episódio épico. Com isso que vos fala, Manoel Calaveira, meus caros internéticos. E eu não estou aqui sozinho, está aqui comigo o Brunão. Ai, imbecis, estou cercado por imbecis. Eu falo isso toda vez que vocês me ligam no Skype, no celular, mesma coisa. Está comigo também! Lá vem! Demorou demais, é porque... Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala pra ela que sem ela eu não vivo. Não! Sem ela é meu pior não, castigo. Olha só, peraí. Parou. Qual que é? Há uns meses atrás eu tava conversando com o Miote. Ah. E ele veio me contar as aventuras sexuais dele, etc. Ah, sim. E aí eu cantei pra ele. Qual? A seguinte música. Ah. É o seguinte, aquela música do nosso querido AGP que diz assim: deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar. Eu quero te chega, essa abertura vai ficar imensa. Tá aqui conosco também esse... Isso não, homem. Isso é Lianisson. Lianisson se bate com a própria rola quando ouve falar de Leonardo Miote. Eu estou orgulhoso de ser parente deste filho da puta, pois esse desgraçado torna minha vida um inferno. Muito melhor seria eu se eu tivesse inventado o Jurassic Cast sozinho, mas não. Mas tudo isso compensou! Tudo isso nesse momento compensou! Por favor, as honras da casa são suas. Pô, tem nem como falar mais a frase do filme que eu falar. Tem mais agora graça, não tem mais é graça. É um imbecil, né? É um imbecil, velho. Isso só funciona em quatro paredes. Que não pariu, velho. Ou pelo Facebook. Né? Ou pelo Facebook. Tchananananã. Mas é, internet, que hoje o programa não é sobre a vida sexual do Leonardo Miote. Mas tá quase. Mas hoje nós vamos falar sobre esse filme, que é um dos mais engraçados que eu assisti na minha vida inteira, e creio que seja do Bruno e do Leonardo também. SOS, tem um louco solto no espaço. Hoje nós vamos debulhar essa maravilhosa criação do mestre Mel Brooks também. Mel Brooks ficou com a parte da direção e Mel Brooks ficou com a parte da outra direção. Então sério aí que o programa volta e vai ficar bom pra caralho. Eu sou um novo castigo. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Epa! Hoje eu tô vendo verão. Chegamos na leitura de e-mails. Hoje é Jurassic Cast. E agora, Miote. Miote, você tá aí, Miote? Tô aqui. Miote, a sora chegou, Miote. Brilha, criatura. É contigo. Aham. Que isso, Miotti? Miotti, tá bem? Você tá tendo derrame? Que isso, velho? Que isso? Brunão, caralho, Brunão, liga aí. Brunão, liga pro 90, velho. Caralho, ele teve um derrame, velho. Sério, gente, por favor, liga pro 90 aí. Que isso, velho? Dá. Que caralho, velho. Dá. O Miotti me falou que ele ia cantar, não, Calaveiro, agora eu vou cantar. Que isso, velho, ele falou pra mim, Bruno, agora eu vou cantar a música do Jonas. Dá. Velho, bicho, ele teve um retardamento. Miotti, você tá bem, Miotti? Ué, vocês mandaram cantar essa música, pô, tá aí. A gente não. Você virou e falou assim, eu vou cantar a música hoje. Eu falei, pô, tu vai cantar a música ou tu vai imitar alguém que tá com... É a música do Gugu Dadá. Que Gugu isso, Dadá, velho. Dadá. Cara, essa música era muito escrota, né, velho? Demais, cara. Isso é anos 80, é isso aí, né, bicho? É, e o pessoal inferno. Fala que hoje a música tá destruída. Olha aí, velho, o que a gente ouvia. Indicação dos melhores da Websfera. Pois é, internet, nós resolvemos arriscar, nós achamos que vocês nos amam o suficiente para nós sermos indicados para o Prêmio YouPix. Isso. Então, como é que funciona, Bruno, a parada? O negócio é o seguinte, o Prêmio YouPix é um destaque aí, os melhores da Websfera, que eles dão todo ano, acho que já vai para a quarta edição, alguma coisa assim, e eles têm uma lista de finalistas e vencedores, etc. Mas antes de ir para os finalistas, eles fazem uma enquete na internet, pra pegar quem o público acha que merece. Eles não gostam de, por exemplo, nós escolhemos esses aqui e votem. Não, eles gostam até do público indicar. Isso, exatamente. O que que acontece? Eles têm um júri que vai indicar alguns e tem você, internetico, que escuta o Jurassicast, que vai indicar quem você quer que ganhe o prêmio de podcast do ano. Você que sempre falou, cara, pô, que legal, o trabalho do Jurassicast, os caras fazem um programa, nunca falhou, de 15 em 15 dias o programa tá no ar, os caras me fazem rir, a gente nunca pediu nada pra vocês como a gente tá pedindo isso. O que que você tem que fazer? Entrar no endereço que tá aí no post, procura lá a parte do indicações de finalistas melhores da Websfera 2012. Você vai ter que preencher o nome, o CPF, o Twitter e o Facebook. Se você não tiver Twitter e não tiver Facebook, você coloca lá, não tenho, não tenho. É fácil. E você vai chegar na categoria podcast do ano e você vai colocar no campo que tem lá, você vai escrever Jurassicast, com dois S, bonitinho, Jurassicast. Fácil, ridículo, envia. Se a gente conseguir muitos votos, nós vamos, quem sabe, talvez, ser indicados para a final. Então nós temos que vencer duas etapas para poder ser podcast do ano. A primeira é ser indicado. E a segunda é... depois a gente conversa, né? Você só precisa colocar nome e CPF. Colocou esses dados, você vai ver várias categorias. Ah, tem que botar o Facebook e o Twitter, caso você tenha também. Mas se não tiver, não tem problema. Você vai ver uma lista de vários tipos de premiações. Tem, por exemplo, o Viral do Ano, o Blog do Ano, a Gostosa do Ano, tem o Sou Foda do Ano, que eu não sei nem que porra é essa aqui. O Muso Ébico, que é o cara mais gatão da internet, o Miotti vai ganhar. Da hora. Com certeza. Qual é a nossa categoria? Qual é a categoria que o Jurassicast tá pedindo pra vocês apoiarem o Jurassicast? É na categoria Podcast, que vem logo embaixo da categoria Videocast. É só vocês clicarem no balãozinho Podcast do Ano, clica no balãozinho, escreve Jurassicast, rola a página até embaixo e clica em Submit. Acabou. Fazendo isso, você já votou no Jurassicast e você já ajudou a fazer com que o Jurassicast se torne um pouco mais conhecido dentro da podosfera, que é tão bacana e tão... Exatamente. E o melhor de tudo é que a gente tem chance, cara, porque Nerdcast não vai poder concorrer, cara. Exatamente. Tá escrito em letras garrafais: Nerdcast não está participando. Exato. Nerdcast vai ganhar um prêmio hors concours, parece, né? Isso, exatamente. O que interessa é que a gente tem chance, bicho. A gente nunca pediu tanto nada como a gente tá pedindo isso. Gente, o que vocês querem? Vocês querem que eu me corte? É isso que vocês querem? Vocês querem que eu fique pendurado na janela e fique... Volta! Não vou me jogar, hein? Eu vou me jogar, hein? Cara, a gente já deu DVDs pra vocês. Miotti já entregou a... O seu corpo? A decência dele. o respeito próprio. Miotti, não tem mais o que dar pra internet, cara. Eu fiz dancinha na internet outro dia desse, cara. Porra. Gente, não se esqueçam, Jurassic Cast pra indicar lá melhores finalistas da Websfera, podcast do ano. A gente conta com vocês, tá? Atenção, só tem até o dia 5 de junho pra fazer isso. Então corre, mano. Isso, exatamente. Cara, pede pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima, pro seu cachorro, pro seu vizinho. Enche o saco de todo mundo se você gosta da gente. Exatamente. Ajude o Jurassic Cast a conquistar aquilo que ele nunca teve, que é respeito próprio. Então assim. Fica lá, ajuda a gente, galera, por favor, pelo amor de Deus, cara. Evento Dia da Toalha do Jurassic Cast lá da Cultura. Puta que me pariu. Não tenho mais nada pra falar, agora com vocês. Cara, foi foda demais. Brasília compareceu em peso, massa. Voltamos aquela bagaça. Isso, puta que pariu, foi isso. Gente excelente. Em pé, gente sentada no colo das outras, uma verdadeira sodomia. Isso. Absurdo, absurdo. Sorteio absurdo. De camisetas, camisetas do nosso futuro patrocinador, faz um ticlim, miote. Ticlim. Isso. Celebrities. Celebrity, tiramos demais, fotos, lá. Demos autógrafos. Assistimos uma sessão fantástica da estreia do Homens de Preto 3. Sessão exclusiva só para a gente, hein? Sessão exclusiva fornecida pela Cultura. Inclusive, vamos mandar um abraço aqui pro nosso querido Welton, da Livraria Cultura de Brasília, do Casa Parque. Fantástico, gente boa pra cacete. Olha só, evento. Quem foi? Nós não divulgamos isso, por quê? Porque nós queríamos que quem fosse ao evento quisesse ir no evento. Não fosse isso. Uma puta vendida e fosse, né, pra ver um filme. Então, depois do evento, rolou uma sessão fechada com os participantes do evento do Dia da Toalha pra assistir MIB 3 Homens de Preto, pra quem não sabe inglês. Com o Jurassic Cast, cara, na faixa, ninguém pagou porra nenhuma, nego falou e assim, entra. 3D ainda, hein? 3, caralho, velho, que filmão, viu? Excelente, excelente, fantástico. Inclusive também um beijo pra quem esteve lá, então. Contamos com vocês no próximo evento da Livraria Cultura. Quem foi, quem não foi, quem foi, beleza, mandou bem pra caramba. Quem não foi, toma aí, nerdão. Se fudeu, ficou aí em casa assistindo Globo Repórter, inédito sobre a vida animal. Provavelmente alguma coisa sobre cavernas subaquáticas. Ou é caverna subaquática, ou é sobre como o gordo está fudido, né, cara? cara, sempre isso, cara. Que ótimo. O Globo Repórter tá numa empreitada contra gordos, né, velho? Isso, é. Ele daqui a pouco vai falar assim, você gordo merece morrer. Isso. Mas é só isso, cara. Ou fala mal. Ele ficou sendo xingado lá no pela Rede Globo assistindo o seu gordo maldito. Assistindo a porcaria do Globo Repórter e perdeu a oportunidade de participar de um evento muito foda. Isso. E aproveita, aprende e no próximo você aparece lá. Resultado da promoção do carrinho lá do DeLorean do De Volta para o Futuro. Oferecido pela Taverna do Ogro Encantado. Loja do Ogro Encantado.com.br, a sua loja de action figures e quinquilharias. Quinquilharias maneiras. É, caralho. Cara, quando eu for em São Paulo, eu vou fazer questão de ir lá, velho. Ah, eu vou. Vivaco foi e falou que é incrível a loja. Uma porrada de gente participou, foi quase cadastros enviados. Foi gente pra cacete, a gente ficou muito feliz, uma frase melhor do que a outra. Mas infelizmente eu queria dar o primeiro lugar para todos, mas eu não posso. Apenas uma pessoa vai levar o carrinho bacana da taverna do ovo encantado. minha dicção está miotal hoje. Do ogro encantado. Então antes da gente chegar ao grande ganhador que levou o nosso querido DeLorean 1x24, o oferecimento da Taverna do Encantado, vamos falar do terceiro pro primeiro, né? Terceiro lugar, quem foi o vencedor do High Five Virtual e do DeLorean Hot Wheels pequenininho? Jadson Belém de Moura. Parabéns, Jadson. O Jadson é da onde? Da cidade de Anápolis. Goiás. Não, Nova York. Tem gente que não sabe, ué. Nova York. Tem gente que não sabe. Que é Massachusetts. Ué, Massachusetts. O que vai fazer? Jadson, você ganhou então agora. Atenção, high five virtual pro Jadson. Plá. Terceiro lugar ganhou com a seguinte frase, miote. Voltaria no tempo e daria na cara do podcaster que teve a ideia de fingir que o Jurassic Cast tinha acabado. Vocês não sabem o que é chorar copiosamente a noite inteira abraçado a um travesseiro. Que Que vergonha, bicho. Puta que pariu. Que desagradável, velho. Coisa, esse tipo de coisa não se escreve, não, cara. Segundo lugar, vencedor, me surpreendeu, hein? É, me surpreendeu, não faz nada direito essa porra, mas a frase que ele fez ficou, cara, ficou muito boa. Excelente. Quem foi o vencedor, Miotti? Foi o Maurício Fátio, mais conhecido como Mal Fátio. Olha aí, do site do mal, cara. Sim! Vamos Sim, fazer nada, vamos na internet. Ganhar um prêmio! Isso. A frase dele foi assim, Manuel, Manuel, é o Maurício, seu primo, Maurício Calaveira. Lembra que você tava pensando em fazer algo na web? Escuta isso. Bom dia, internet! Cara, isso foi muito bom, velho. Isso foi muito bom, Alguém cara. Alguém vai falar que foi marmelada, mas nós gostamos da frase. Foda-se, quem escolhia era a gente. É, não, foi marmelada nada. Foi bom pra caralho, pô. Esse aqui Exato. Foi muito criativo, velho. Malfátio, você ganhou uma arte do episódio do DeLorean Ebelina, que nós vamos mandar, e também uma miniatura do Hot Wheels do DeLorean. Qualquer hora chega na tua casa, viu, seu maluco? É, até o final do ano tá aí. Isso. E o primeiro lugar, o campeão dos campeões, foi pra quem? Foi o Caio César Canovas, de Salto, São Paulo! Nome sujeito com nome de uma cidade escrota do Salto, né, velho? Nome feio pra cidade. E ele é o popular CCC, né? Caio César Canova. 3C, o 3C. 3C? Na verdade, ele não mandou uma frase, mas ele montou um poeminha muito fofinho. Isso. Que o Miotti vai ler agora. Recite com todo o seu coração de pedra, Miotti. Quem haveria de dizer, depois de uma semana de tensão, que Miotti, Brunão e Calaveira iriam trazer um super programa e uma bela promoção? O trio está de volta, a podosfera toda comemora. E aproveitando essa reviravolta, participarei da promoção sem demora. O tempo, tão implacável, faz-me pensar em algo humanístico. Afinal, o que fazer de justificável para me fazer merecedor desse prêmio fantástico? Sem demora, vamos ao ato, que através da viagem ao passado, faria mais do que de imediato para na história ficar marcado. Para o ano de 1998 iria voltar, e ao Rancho Skywalker partiria ligeiro, fazer a opinião de George Lucas mudar e a nova trilogia Star Wars não passar do roteiro. Olha só, cara. Excelente, cara. Pois é, Caio, parabéns. Agora nós vamos entrar em contato com você para pegar seu endereço, tudo certinho, e enviarmos lá para a Taverna do Ovo Encantado, do Ovo de novo, do Ogro Encantado, falei errado de novo, a Caverna do Ogro Encantado, para eles despacharem para você o seu tão adorável miniatura do DeLorean, beleza? E vamos perguntar no e-mail que vamos mandar para você qual é o tamanho da camisa DeLorean no Ebelina que você quer. Provavelmente vai ser o modelo do Salles, oh my god. Parabéns a todos os envolvidos e que venha a nova promoção de Jurassic Cast qualquer dia desses, hein? Você já comprou suas camisetas de Jurassic Cast, seu puto? Não comprou? O que, tu tá esperando para entrar lá? www.vitrinepix.com.br. Você entra na loja do Jurassic Cast. Fala a verdade, é melhor você entrar no site do Jurassic Cast, clica no link, vai direto pra nossa loja virtual, escolhe a sua camiseta, o tamanho que você quiser. Temos 5 modelos, hein? Aproveita agora que o cartão de crédito vai virar. Que você comprar agora, você só vai pagar em julho, meu irmão. Faz isso, cara. Pô, espera, na hora que virar, você compra, só chega no mês que vem a fatura, você nem percebe. Então vai lá, apoia o Jurassic Cast, clica nas camisetas, escolhe o seu modelo e seja um internético feliz. Primeiro e-mail de Bruno Costa, ex-fuzileiro naval. Caraca, o bicho era tipo, brigava contra alien, né? Ele é tipo o Chuck Norris, assim. Ele é um boina verde. Isso. Especialista em hardware, fotógrafo e co-organizador do podcast em Boteca. Caralho, só, velho. Só o podcast em Boteca é um ex-fuzileiro que organiza. Por isso que ninguém vai. E o e-mail do Bruno foi: senhores, venho parabenizar pelas obras-primas criadas pelo Jurassicast. Nunca vi um grupo com uma veia de humor tão afinada, com piadas inesquecíveis sempre na hora certa. Ouço o podcast desde 2009 e tinha o Nerdcast como um padrão pro humor. Mas assim que conheci o Jurassic Cast por intermédio do nosso amigo em comum, Alexandre Nerdmaster, percebi o quão cego, leia, surdo eu estava. Miotti, Brunão e Calaveira sabem como deixar um convidado à vontade, como conduzir um podcast. Eu já havia comentado com o Miotti no Skype o quanto me emocionei com Rock, um Brasileiro. Já falei quantas gargalhadas eu já dei dentro do carro ao ponto de ficar sem ar e ter que parar o carro numa rua para me recompor. Os episódios dos dubladores são, por falta de palavra melhor para definir, incríveis. Mas Mário Jorge e Monjardim se destacam sem dúvida. Enfim, parabéns pelo excelente trabalho e desejo muito sucesso para todos. PS, quando planejarem uma gravação sobre algum filme com carros, me avisem. Se alguém quiser uma miniatura do Hot Wheels do DeLorean, eu tenho sobrando aqui lacrada. Vou ler o próximo e-mail aqui da Vânia. Na verdade, ela mandou dois e-mails, tá? São muito parecidos. Acabo de ouvir o episódio 11 do Rock e, mano, eu não gosto de coisa de emoção, porque eu me emociono junto. Chorei tanto que confessar com vocês falando da... Peraí. Não, peraí. Chorei. Tenho que confessar. Ah, tenho. Com vocês falando da vida de vocês. Isso, beleza. Tem pontuação, meu. Vamos lá. É, botei a vírgula até agora, né? Porque não tinha antes. Vamos lá. Chorei. Chorei. Tenho que confessar. Cala a boca, vai, deixa repete. Eu ler, porra. Chorei. Caso do reto, do bublico, do petete, perfeito. Eu vou até ler aqui a vírgula. Chorei, vírgula, porque ela não botou, né? Vou ler a vírgula. Chorei. Vai lá, velho. Tenho que confessar com vocês falando da vida de vocês. É, tem outra vírgula. Você não sabe ler. Porque ela bota vírgula, caralho. Puta que pariu, que raiva que eu só consigo escrever direito. Olha o tempo que ele deu pros três pontinhos, velho. Olha o tempo que ele deu pros reticências, velho. Lá, chorei. Tenho que confessar com vocês falando da vida de vocês. Isso. Puta que pariu. Eu sei como é se sentir assim. Um merda na vida. E eu mudei também minha vida. Na verdade, estou no processo. Obrigado pelos momentos felizes nos podcasts. Beijo no coração. E ela mandou outro. Vai lá. Esse tem mais vírgula. Vai, meu. Boa tarde, queridos amigos. Foi com muita felicidade que cheguei no podcast de vocês. Por causa do Twitter do Tourinho, do Pauta Livre News. Muitas mentions, né? Preciso da necessidade de escrever de novo para vocês a respeito do podcast do Rock. Eu me emocionei tanto que assim que acabou, sucumbi aos pedidos do meu namorado e vi o filme novamente, mas com a ótica alterada e de coração aberto. É isso que a gente quer, com cada programa do Jurassic Cast. Que você, ao escutar, se você já viu o filme, ao escutar o programa, você tenha vontade de voltar e assistir de novo, cara. O depoimento de vocês me fez chorar instantaneamente. Eu também já passei por várias dificuldades na vida. Tive depressão, tentei me matar 3 vezes, mas finalmente aprendi a amar a vida e a me valorizar encontrando o amor da minha vida, meu atual namorado e em breve marido. Quero deixar registrado o prazer que é ouvir os programas e a admiração que tenho por todos. Um beijo no coração. Vânia, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente adorou receber os 2 e-mails. Gente, isso aqui é um recado para todo mundo que acha que, assim, a vida não tem mais solução, é uma merda. Cara, nunca, nunca desista do seu sonho, nunca desista da sua vida. Ele é o bem mais precioso que você tem. Olá, casters! Meu nome é Alan, tenho 19 anos e moro em São Paulo. Meu primeiro contato com vocês foi através do Leonardo Maciel. Sou ilustrador e curto muito o traço dele. Quando vi que ele começou a ilustrar pra vocês, não continuou a frase. Na época eu ouvi o Café com HQ, o podcast sobre webcomic que o Leonardo participa. Inclusive, o link do Café com HQ tá aí no post. O Café com HQ é um podcast que ele é voltado para quem produz quadrinho. É muito interessante. Bem interessante, ele é muito específico. Ele não fala sobre, por exemplo, ah, eles vão pegar e vão destrinchar como Transmissão Fantasma lá, ou destrinchar Vingadores, ou vão falar alguma coisa mainstream. Não, eles falam sobre produção de webcomic, cara. É muito legal para quem tem um trabalho de ilustração, para quem gosta de ilustração, para quem quer ter um trabalho, para quem quer entrar nesse ramo. Ouça o Café com HQ, que é do cacete. E o Leonardo Maciel e nosso querido amigo Wes Samp estão lá, acho que o Rafael Dourado também. Enfim, continuando. Há um tempo atrás, um grande amigo meu me apresentou os seus casts. De princípio, não me interessei muito. Fazia tempo que eu não via podcast. Recentemente, ele disse que vocês falaram do De Volta ao Futuro. Sou um grande fã desse filme e eu fui ouvir os seus episódios. Já queria ouvir todos antes desse De Volta ao Futuro. Gostei demais. Me fez rever 2 filmes e ir atrás de 2 para assistir. A partir de agora só vou ouvir depois de assistir o filme. Vocês falam spoiler demais. Desculpa, cara, é filme mais antigo, a gente se vê no direito. Mas também chegou aos meus ouvidos que havia uma certa promoção e que nela vocês sorteariam a réplica do DeLorean. Sou fascinado por réplicas e volto um DeLorean na minha coleção. Então pulei direto pro episódio para saber como participar. Parabéns pelo trabalho, ganharam mais um fã. E provavelmente esse e-mail não vai ter nada com o último episódio, já que quero acompanhar na sequência. Cara, não teve nada, mas a gente gostou do teu e-mail. Seja bem-vindo. Inclusive, Queria dar boas-vindas a todos os novos ouvintes que estamos tendo, né? Então, se você é novo aqui, seja bem-vindo, a casa é sua. Comente, mande e-mail, participe. Seja mais um amigo nosso, né? Seja mais um internet com o Jurassic Cast. Isso. Queridos amigos do Jurassic Cast, me chamo Thiago Dias e tenho 32 anos, analista funcional Rio de Janeiro, Bangu. Conheci o podcast por indicação de outros podcasts que ouço, como Radiofobia, MRG, Jovem Nerd, entre outros. Quando disseram que vocês falavam de filmes antigos, olha só, internet, olha como é que é a vida. Quando disseram que vocês falavam de filmes antigos, admito que não me interessei muito. Imaginei que seria mais um podcast abordando filmes velhos, com olhar de pseudo-especialista lá Zé Wilker. Mas não! O que encontrei foi uma galera muito divertida que fala de filmes antigos, com muito humor e informação. Mas eu mesmo, às vezes, me pego conversando com os amigos entre uma cerveja e um amendoim num sábado qualquer. Como bom ouvinte de podcast que fica maluco quando encontra uma mina de ouro, dei início à minha maratona e estou ouvindo todos os programas anteriores. Mas chega desse papo de ouvinte novo e vamos ao que interessa. Ouvindo o programa número 8, Miolos, preciso de Miolos, de zumbis, lembrei de dois filmes muito velhos que até hoje me causam pesadelo, mas não consigo lembrar o nome. Assisti esses filmes quando tinha 6 anos de idade, em 96. 86. Em 86, desculpa, e algumas cenas do filme ficaram gravadas muito fundo na minha memória, e gostaria de poder assisti-los novamente. Talvez desfazer o trauma. Daí a sugestão da pauta, um programa sobre cenas que marcaram a vida de vocês, que depois que viram novamente acabou um encanto. Já procurei na internet, locadoras, enfim. Aí ele falou que procurou o filme. Aí ele deu uma descrição de cada cena. Nós lemos aqui as cenas que você descreveu e nós vamos admitir que nós não lembramos, nós não associamos a nenhum filme que nós tenhamos assistido. E eu falo por mim, porque eu sou um puta consumidor de filme de zumbi e eu realmente, cara, da maneira como você descreveu, eu não liguei o nome pessoa. Mas quem sabe no futuro alguém possa nos auxiliar, beleza? Eu queria entender porque quando as pessoas mandam um e-mail pra gente elogiando, falam um monte de coisas sobre o programa que a gente fez, falando porque gostou e tudo. E quando as pessoas não gostam, só escreve assim: ah, não curti. Como é que a gente vai saber do que a pessoa não curtiu pra gente melhorar? Quer mandar dizer que não gostou? Beleza, a gente adora. Mas a gente quer saber por que que não gostou. Ah, não gostei porque imita o Nerdcast. Ah, não gostei porque o Calaveira é irritante. Não gostei porque é mal editado. Não gostei porque vocês só falam de filme antigo. Fala por que que não gostou, maldito. E é isso, cara, só isso. Miote! Diga. Nós estamos em vias do aniversário do Star Wars, não é, Miotti? Isso, de 35 anos do primeiro filme. E por que que nós não fizemos um programa sobre Star Wars? Hein, Miotti? A gente vai fazer um programa ainda, porque está naquela lista dos 20 filmes. Isso. Só que a nossa ideia é pra fazer uma coisa diferente. Isso, é nível de Volta pro Futuro. Isso, então vai dar muito trabalho, então não ia dar tempo de fazer agora. Então preferimos fazer. Na verdade, não ia fazer desse filme que vocês estão escutando agora. A gente ia fazer um dos Trapalhões. Só que o filme é muito ruim. Cara, não, vamos falar o filme, que a gente nunca vai fazer um Jurassic Cast sobre esse não filme. Vai, que não é tem os, como. Os não Trapalhões tem como. Da Guerra dos Planetas. Não cara, tem como. Eu falei não assim pro Brunão: Brunão, é fácil, vamos fazer sobre o filme. O Brunão deu ideia, Brunão me ajudou a dar ideia e tava falando: não, vamos fazer sobre o filme dos Trapalhões, porque um filme dos Trapalhões é bom por default. Cara, não é. Não é, cara, esse é muito ruim. É muito ruim, gente. É muito ruimzinho. Mas o filme de hoje é sensacional. Muito bom. Então, nós utilizamos o dia lá do especial do aniversário do Star Wars para fazer um filme que homenageia, né, da forma escrota dele, mas enfim, que homenageia o Star Wars. Então, nós falamos sobre Spaceballs. Por isso que nós agora estamos falando sobre Spaceballs, que é um filme que, a sua forma deturpada, lá Mel Brooks, homenageia Star Wars, beleza? Então curto agora esse programa que tá sensacional. O filme é sensacional. Então é isso, interneticos. Recado dado, recado cumprido. Fique agora com Spaceballs no Jurassic Cast especial Star Wars 23 anos. Beleza? Até a próxima. We'll be right back. 1987. SOS tem um louco solto no espaço. As velhinhas capricharam, né, bicho? Putz grila. Como é que se transforma Spaceballs em SOS tem um louco solto no espaço? Me explica isso. Meu, você que é um cara sabedor das putarias da vida, você que é um cara que é da sapiência universal da meteção, como é que faz? Olha só. Me explica essa merda, me explica essa merda. Eu explico sim. Caralho, eu tô falando, bicho! Eu tô falando! Se isso botou um palma pro Bolsonaro, agora o cara tá com a macaca. Fala aí, filho. Eu prefiro ver um filme chamado SOS Tem Louco Solto no Espaço do que Spaceballs. As bolas espaciais, né? Pois é, as bolas espaciais. É muito escroto, né? É muito escroto. Spaceballs. Cara, mas por que o raio do Mel Brooks inventou de botar bolas espaciais? Pra quem não conhece, pessoal, SOS Tem o Louco Solto no Espaço é uma paródia descarada e escarrada do Star Wars Episódio 1. Episódio 4, na verdade, né? É, desculpa, Episódio 4. É, porque não, mas é porque Star Wars só tem 3 filmes pra mim. É, não sei, mas é porque, em teoria, chama Episódio 4. Até porque o Spaceballs é capítulo 11. Isso. A sinopse é muito simples. O presidente Scroop, qual o nome do presidente, velho? Do planeta Espaço Bobo, que é tipo um monte de coisinha, né? Eu acho legal que a Casa Branca é tipo uma bolona com o Capitólio em cima, assim. Bem bonitinho, bem neoclássico, assim. É, bem tosco, né, velho? Tudo é Spaceballs, então tipo assim, tudo é bola, né? Isso. O capacete dos caras é bola e tal. Sim, exatamente. Enfim, aí é o presidente lá dessa bodega, enfia o Lord Dark Helmet, que é o Rick Moranis de Darth Vader. Que é inacreditável. Ele não podia ter escolhido um caboclo mais filho da puta pra fazer, velho. O papel do Darth Vader. Cara, o Darth Vader, o vilão dos vilões, velho. O pai de todas as maldades. O desgraçado dos desgraçados. Aí os caras me botam o Rick Moranis, que é um cara que deve ter tido, sei lá, mãe dele, na gravidez, deve ter tido, sei lá, febre aftosa, sacou? E não desenvolveu muito o feto, velho. O cara é atrofiado. Coitado, ele é gente boa, cara. Não, ele é. Você aposentou, né? Nunca vai ver nada, não, né? É, não. Ele tá de folga. Tá de altas. Aí ele vai, o cara lá, envia o Dark Helmet pra raptar a filha do rei Holland e obrigá-la a liberar os códigos do escudo de força para que ele possa roubar o ar do planeta Druida. Cara, que porra de... Velho, olha... Gente, vocês estão entendendo a sinopse? Eu acho legal que no começo do filme tem uma cena que o Dark Helmet chega pro cupincha dele lá, o Coronel Sanders, e aí eles estão conversando assim, e aí o Coronel Sanders conta todo qual é o plot, né? Aí ele vira pra câmera e fala assim: ah, aí está ele, o planeta Druidia. E debaixo do escudo aéreo, 10 mil anos de ar fresco. Temos que atravessar o escudo. E vamos, senhor. Logo que raptarmos a princesa, vamos forçar o pai dela, o rei Holland, a nos dar a combinação do escudo aéreo. Assim destruímos o planeta Druidia e salvamos o planeta Espaço Bobo. Todo mundo entendeu? Ótimo. Ah, é, não. O filme usa e abusa de uma metalinguagem. Muito, muito. Muito foda. É demais, cara, é demais. Que é mais ou menos o que alguns, infelizmente, alguns ouvintes do Jurassic Cast vão assistir o filme e vão pensar assim: mas peraí, eu não tô entendendo. Como é que os caras estão se vendo na televisão e ao mesmo tempo o filme mostra? Como é que será pode Miotti voltar para o futuro? Eu não estou entendendo. O que que tem a ver Steven Seagal? Isso é metalinguagem. E o filme usa ou e abusa da metalinguagem. Também, né? Ou nonsense também, que cabe muito. Isso, como por exemplo o final, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, é humor totalmente nonsense. Então, não queira encontrar você, cara ouvinte, ou cara ouvinte do Jurassic Cast, querido ouvinte, não, você não vai encontrar um filme ao estilo Uma Cidade Chamada Notting Hill, entendeu? Em que o ápice da piada é um cara de cueca na frente de todo mundo e todo mundo acha aquele engraçado. Não é! Ah, eu acho Notting Hill engraçado. Também acho. Aí eu volto ao início do podcast. Estou cercado de idiotas. Não, quem falou isso fui eu. Não, eu então. Eu como eu estou tomando pra mim. Ah, tá. Não, tudo bem. É engraçado, mas é um humor diferente, cara. É um humor totalmente nonsense. Sim, exato. Ao estilo Mel Brooks. Exatamente. É o humor Mel Brooks. É o humor Mel Brooks. É o que você vê lá no A História do Mundo Parte 1. Os caras exato. Botam uma toga de senador. Vamos fingir que nós somos senadores. Bosta, besteira, besteira, besteira, besteira. Os caras saem falando besteira, besteira, besteira, besteira. Sacou? Bullshit. É um humor totalmente inocente. É isso que você vai ver. E é isso que torna tão atrativo o filme também. Aí tem o Lone Star, que é uma espécie de Han Solo bêbado, né? Um Han Solo meio... É um Han Solo, Luke Skywalker, Indiana Jones. É tudo misturado, né? Mas é um Han Solo meio Bolsa Família, não é, velho? Não é? Um Han Solo fudido. Um Han Solo com baixo orçamento, né? É um Han Solo com lombriga. Um Han Solo anêmico, é isso. Batido. E seu fiel escudeiro, o Baba. Baba em português, porque em inglês é o nome dele é Barf. Barf. É Barf, que é tipo... como se fosse barf, como se fosse um latido. E eles dois são contratados pelo rei lá da casa do caralho pra salvar essa porra dessa princesa, que é uma gostosa dos infernos, que é a Daphne Zuniga, cara, que é a princesa Vespa. Que ela fazia o Barra do Baile, né? Ah, fazia? Que eu nunca vi essa mulher em nada. Não, cara, nela não. Não é ela que fazia o Barra do Baile? Não, ela só é muito parecida com a Shannon Doherty, mas não é ela, não. É, eu não sabia o elenco todinho de Barra do Baile. Não, eu lembro da Shannon Doherty por causa do Mallrats. Seu favorito era o Dylan, não era? Dylan. Quem era o Dylan? Não sei, ela é lá do Barra do Baile, cara. Não, ela fazia a Brenda, porra, a Shannon Doherty. E a Shannon Doherty é conhecida porque ela fez presepada pra cacete aí, brigava com o elenco de foi, tudo que era jeito. Foi, por onde ela foi, ela brigou, né? O Charmed ela brigou também. Isso, ela fez Charmed e tal. Ela é muito parecida com essa menina aí. Mas essa Zuniga, eu vou te dizer que eu nunca vi em lugar nenhum mais. Daphne Zuniga, ela nasceu em 1962 e ela é uma atriz americana que ficou muito famosa por Melrose Place, que fazia o papel da Victoria Davis. Que merda. Melhor do que falar da Daphne Zuniga aí é falar do Bill Pullman, do John não, Candy. Mas ela tem peitinhos, ela é gostosa. Você vai provar nesse podcast que a Princesa Vespa é uma vagaranha também, não? Preciso? Pra mim já tava claro. Já tava claro, né? Tá bom. É, cara, pra mim o alarme de virgindade, meu amigo. Muito bom. Excelente. Aí tem o Bill Pullman, que é o eterno corno. Porque Bill Pullman, que eu já vi de filme, que ele é um corno, não tá no gibi. Eu não tô de sacanagem. Tem vários filmes que ele é sempre o corno. É o eterno corno. Ele, inclusive, a piada na internet é que ele é o corno de todos sempre, né? Que isso, cara? É verdade isso? É sério, não tô de sacanagem, não. Ele fez uma leva de filmes uma vez, eu acho que foi 5 filmes em sequência. Foi depois do Independence Day. Era um atrás do outro. O plot era sempre o mesmo. A mulher traía ele, a mulher traía por alguma coisa, a mulher largava ele, era sempre assim. Que coisa, hein? Não tô exagerando, tô falando sério mesmo. Vocês gostam dele? Vocês acham ele bacana, um bom ator, alguma coisa assim? Vocês têm algum carinho, algum apreço por ele? Eu acho ele igual em todos os filmes. É, ele é muito igual em todos os filmes, né? Ele é o canastra real, cara. Isso é que ele é. É um canastra quase bom. O que é aquele cara? Cara, precisamos de um cara sóbrio que não vai fazer merda e não dê trabalho. Contrata o Bill Pullman. É verdade. Porque é aquele cara que tem aquele modus operandi normal. Ele não sai daquilo, você não vê ele... Mas ele também não faz feio. E ele faz umas caras e bocas aqui no Spaceballs muito engraçadas, né? É, mas eu acho que ele tá sempre com cara de quem tá com vontade de cagar, velho. Eu acho que ele tá sempre com... Ele tá sempre com cara de quem tá segurando o peito. É, exato. Sabe assim, a cara de... É, ele... Ele... Sabe quem que ele me lembra muito nesse filme? Não sei porquê, acho que é o cabelo. Ele me lembra muito o Ted Strike do Aperte os Cintos. Caraca, é mesmo, né, não velho? Não é, velho? Não é pelo cabelo, porque um tem um cabelo espiaçável e outro tem um cabelo liso. Mas assim, eu acho que a constituição do personagem é muito parecida, né? Sei lá, eu não sei. Toda vez que eu olho, eu falo, ué, mas é o Ted Strike? Eu acho que você tem razão, sabe por quê? Porque o Ted Strike é um pamonha. E o... Isso, é um outro pamonha, velho. Mas enfim, aí temos o nosso saudosíssimo John Candy, que fez o papel do Baba e do Baf. Já falamos do John Candy em outros podcasts aqui, que geralmente fazia filmes de família, que saíam de férias. Era isso. O John Candy, cara. E nesse ele faz o Chewbacca canastrão, né? Eu vou falar que o meu personagem que eu menos gosto e o mais fraco de todo esse filme é esse aí, sabia? Você acha o Baba o mais fraco? Eu gosto dele. Eu acho que tinha como fazer uma coisa muito mais engraçada. É, pra mim quem rouba o filme é o Rick Moranis, não tem jeito, sim. É ele e o George Weiner que faz o Coronel Sanders. Não, e o presidente também, velho. O presidente também, puta é, que pariu. É, mas o presidente, velho, é o Mel Brooks, assim. Você olha pra ele e fala, cara, você não é presidente, você é o Mel Brooks, velho. Fica quieto, sabe? Fica ali no canto e dirige o filme. É, sabe? Mesmo. Ele é o Mel Brooks, cara, porque ele faz ele em todos os filmes, né? Ele não interpreta ninguém. Cala a boca, você não é presidente, é o Mel Brooks, é ótimo. É, né? Pois é. Agora, o Rick Moranis, cara, como Dark Helmet, ele é demais, cara. Ele entra na sala, todo mundo segura o saco, porque... É, porque o Darth Vader, ele tinha aquela mania de quando ele ficava putinho com as pessoas, ele dava o stroke, né? Que era tipo. Ele enforcava. Ele enforcava com a força. O Dark Helmet, ele quando fica com raivinha, ele usa tipo o anel da força, que é como se fosse um anel do poder. O anel da salsicha. É o anel da salsicha, que é o Schwartz, que ele mira no saco, velho, e o nego fica. Cara, dói pra caralho aquilo ali. Aí na hora que ele fala assim, senhor, nós o perdemos, senhor. Cara, vamos combinar uma coisa. Esse filme, ele precisa ser assistido dublado também. Dublado. O elenco de dublagem foi excelente. Eu destaco aquele comandante da frota, sem ser o Lord Helmet. O coronel. Coronel Sanders, que quem faz é o Hélio Ribeiro. Tá muito bom. Ele fala gritando, velho. Ele fala assim, Lord Helmet. Aí ele, pois não, ele, nós deixamos escapar, senhor. Cara, ele fala gritando. Eu acho muito maneira. A primeira cena que aparece o Coronel Sanders, vem um cara. Pô, é muito bom aquilo. O cara vem e fala assim pra ele: Coronel Sanders! O que é, Sargento Rico? Pediu que informasse quando o planeta Druidia estivesse à vista, senhor. E então? O planeta Druidia está à vista, senhor. É um verdadeiro espaço bobo. Sabe disso, não sabe? Obrigado, senhor. E o cara todo feliz. E o cara todo felizão. Não tem um cara que é todo vesgo, que é tipo o é o idiota. Imbecil. É o imbecil. É o imbecil. É na hora da parte do imbecil que eles estão perseguindo a nave da princesa, né? Pra poder capturar ela. E aí tá a nave fugindo, aí o Dark Helmet fala: a espaçonave da princesa Vespa está no alcance, senhor. Ótimo. Dê um tiro de advertência perto do nariz dela. Cuidado, idiota. Eu disse perto do nariz e não nele. Desculpe, senhor. Fiz o melhor que pude. É um cara vesgaço, velho. Aí ele vira e fala assim... Quem fez dele um atirador? Fui eu, senhor. Ele é meu primo. Quem é esse? É um imbecil, senhor. Eu sei disso. Qual o nome dele? Esse é o nome dele, senhor. Imbecil. Major Imbecil. E o primo? É um imbecil também, senhor. Atirador de primeira classe, Felipe Imbecil. Quantos imbecis mais temos na espaçonave? Eu sabia. Estou cercado de imbecis. É muito, cara, bom. É muito bom, velho. Em inglês é asshole, né? Que eles chamam, que seria cuzão. É. Enfim, não sei se cuzão ficaria tão engraçado quanto imbecil. A dublagem desse filme, a tradução desse filme, a versão brasileira ficou muito boa. As piadas foram muito bem adaptadas e tal. É, algumas coisas ficaram meio esquisitas, assim, eu acho. Espaço bobos, eu acho meio... Espaço bobo pra mim é esquisito. É meio esquisito. A salsicha eu acho mais legal do que o original, que é Schwartz. Schwartz não quer dizer porra nenhuma, né? Salsicha tem tudo a ver. Principalmente na hora que ele bota o anel assim na frente do pinto. Aí cresce o sabre de luz. E aí cresce o sabre de luz e o cara... Ah, posso ver que a sua salsicha está tão grande quanto a minha. Ah, né? Sabe? Tem algumas piadas que são melhores, realmente. É. Espaço salsicha. Bobo eu acho meio caído. O presidente, que é o Mel Brooks, cara, é muito engraçado. E o bicho é um mulherengo do caralho, né? É todos os filmes que ele faz, né? É, todos os filmes que ele faz. É uma piada recorrente nos filmes do Mel Brooks. Uma coisa, né, que eu achei interessante do Mel Brooks no Presidente Scrooge, ele é um bocó, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é igual o presidente, ele não sabe o que tá fazendo, né? Como todo bom presidente. E aí, no final, a nave tá entrando em autodestruição. Ele vira pro comandante Sanders, assim, Coronel Sanders, e fala: Sanders! Sanders, tem que me ajudar! Eu não sei o que fazer, não sei tomar decisões, eu sou o presidente! Ah, é? É a voz do... É o Orlando Drummond, cara. Drummond, né, cara? Novinho, é, né, velho? O Orlando Drummond, ele faz o Mel Brooks nas duas encarnações. Tanto como presidente... E como o iogurte. Como o iogurte, exatamente. Cara, aquele iogurte ficou ótimo, porque é o nome do Yoda, né, velho? O que, que é Yoda? Yogurt. É Yoda e Yogurt. Cara, e na versão brasileira eles falam assim, mestre iogurte. É. Eles se enfatizam, velho. É. Mestre iogurte. Isso, mestre iogurte. Cara, toda vez que eu vejo esse filme dá vontade de comer danoninho, velho. Só por causa que eles ficam repetidos, iogurte. O filme, ele é uma paródia desgraçada do Star Wars mesmo. Então você vai ver cenas que foram copiadas do Star Wars ou avacalhadas da trilogia original. É uma sucessão de sacanagem com George Lucas, inclusive, que gosta do filme. Seguindo o elenco, nós temos também o Michael Winslow. Ele aparece rapidinho, né? É, só uma ponta, né? Mas... É, só uma ponta. É, mas todo mundo lembra dele, né, velho? Todo mundo lembra dele. Ah, porra, a cena que ele aparece é sensacional. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Droga. Senhor? Quer? Posso falar com o senhor um minuto, por favor? Que é? Estou tendo problemas com o radar, senhor. Não precisa disso, recruta. Estamos aqui. Agora o que é? Estou tendo problemas com o radar. E o que é agora? Estou tendo problemas com o radar. O que é com ele? Eu perdi os bips, a interferência e o zumbido. O quê? O quê? O quê? Vocês sabem, os bips. Interferência. E os zumbidos. Não foi só o que ele perdeu, ó. Foi muito bom. O cara era demais. É o mesmo humor do estilo do Aperta e o Cintos, né? O começo do filme, logo que aparece aquele letreiro inicial, né? Que nem o Star Wars também, começa a nave. E a nave não acaba. A nave vindo, a nave vindo, a nave vindo. Eu notei aquilo ali que é tipo. É tipo um cargueiro grandão, né? O cara não para. E meio que tocando assim, como fosse uma música do Tubarão, não foi? É, não, parecida. Não, é meio parecida. Você não tá confundindo com um Aperta e um Cintos, não? Não, não, não. Não, tá não, a cena da música é fantástica, cara. Que fica tarão. Fica, porra. Tarão. Aquela nave daquele tamanho, porra. Muito bom aquilo. Tem uma piada nesse filme, cara, que eu acho excelente. Eles estão filmando uma cena fora da nave, aí tá dando todo o panorama na nave, aí eles vão se aproximando da cabine de comando, aí tem uma grua andando pela cabine de comando. Você sabe, você vê que aquilo ali é uma grua, a grua vai descendo, aí fica, cara, fica todo mundo parado olhando pra tela. É a cena que a nave tá se transformando na empregada. É! É muito bom isso. É muito, cara, louco. É excelente, os caras esperam a trilha sonora acabar, velho. Cara, isso é muito Jorge Lucas, velho. É não, sério, e tem um cara tocando tambor lá atrás. Tem, dum, tem. Dum, é. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. O Mel Brooks gosta de mostrar isso nos filmes dele. Ele gosta, cara, que são as manias, os maneirismos dos diretores. E o Jorge Lucas, ele é desse jeito. Reparem isso, internéticos. Ele só muda a cena quando acaba a trilha sonora. Na hora que acaba a trilha sonora, ele muda o take, sacou? É muito foda, velho. É muito engraçado, cara. Cara, é muito bom, cara. Metamorfose completada, senhor. A Espaço Bobum acabou de se tornar... a empregadora. O que que Hélio Ribeiro tinha, velho, pra gritar daquele jeito? Ele tava solto, velho. Tava demais, velho. Cara. Olha, ele dublando Steve Martin, ele nunca esteve tão bem quanto ele tá dublando esse cara, velho. É verdade, é verdade. E cara, o nome desse rapaz, cara, é George Winer, que eu nunca mais vi ele em muita coisa, sabe? Mas ele fez Advogado do Diabo, ele fez American Pie 2. Ele faz mais pra série de TV, o Mentalista, Glee. É, né? Melissa Joy, que nunca veio pra cá, House... Só a série de TV mesmo. Ele mas, cara, nesse filme, ele faz uma dupla com o Dark Helmet que é impagável. Tem uma cena, eles acabaram de capturar a princesa, a cena vem de trás das costas dele, assim, e aí quando a câmera vai virando, vai mostrando que ele tá brincando com os bonequinhos, assim, né? É. E, cara, fica, sei lá, uns 5 minutos, é só o talento do Rick Moranis brincando de bonequinho. Aí ele fala... Então, princesa Vespa, finalmente botei minhas mãos em você. Para poder fazer o que eu quiser. Não, não, não, por favor, me deixe em paz. Não, você é minha. Não tão rápido, Helmet. Lone Star. Sim, sou eu. Vim salvar minha namorada. Oi, querida. Agora você vai morrer. O que você fez com meu amigo? A mesma coisa que vou fazer com você, meu chapa. E você também. Agora, princesa Vespa, finalmente estamos a sós. Não, não, não, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Me deixe em paz, mas eu te acho tão atraente. É claro que acha. Princesas são sempre atraídas por dinheiro e poder. E eu tenho os dois, e você sabe disso. Deixe-me em paz, me beije. Não, não. Me beije. Deixe em paz. Não, sim. Não, não. Sim, sim, sim. Oh, o seu capacete é tão grande. Que é uma sacanagem com o George Lucas, que é uma questão do merchandising. Isso, né? A questão exato. Dos bonequinhos. E esses são os bonequinhos do próprio filme. E aí ele faz uma vozinha fininha pro Lone Star, como se ele fosse mais imponente do que o Lone Star. E aí ele tá brincando com os bonequinhos, e daqui a pouco o Coronel Sanders, ele entra no quarto, velho. Dá um chute na porta, velho. Ele entra como um zagueiro, entra de carrinho, né, velho? Aí. Conhecendo o Mel Brooks, eu tenho certeza que essa piada, no mínimo, era o Lord Helmet se masturbando. Porque aquela cena é de um cara que foi pego se masturbando, sacou? Porque o bicho tá assim de costas pra porta, aí na hora que o bicho abre a porta assim de uma vez, ele... Lord Helmet, o bicho... Bicho junta os bonequinhos assim, ele... Mas não, juntos, eu estou ocupado juntos, aqui nas minhas coisas. Ele junta os bonequinhos e grita assim... Lord Helmet, aqui! Está sendo chamado no comando, senhor! Bata na porta! Bata da próxima vez! Sim, senhor! Você viu alguma coisa? Não, senhor. Eu não vi o senhor brincando com seus bonecos. Ótimo. Cara, puta que pariu, né? A cara do Rick Moranis, velho. É inacreditável. A forma como o Dark Helmet é apresentado no filme é muito bom. Que aparece aquela máscara e fica... Não dá pra respirar aqui dentro. E tá o Rick Moranis de óculos, velho. De aro preto, cara. Cara, é a desconstrução completa do Darth Vader. Não, né, e cara? A gravata que é o formato do pau? Que pariu. Como é que é? A gravata dele, você não percebeu, não? Ah, é uma rola, né, pendurada. Darth Vader de gravata, pô. E fraldão, cara. E fraldão, que ele usa um fraldão, cara. Cara, como destruir um ícone do cinema, velho? Caralho, ele é a antítese do Darth Vader, cara. Que o Darth Vader é mau e ele é um idiota. O Darth Vader é alto, imponente e ele é baixutinho, cara. Ridículo. O Darth Vader é tenebroso e ele é o Rick Moranis, velho. Porra, é um nerd, né, cara? Do caralho. É, velho, não é muito ridículo, cara. É muito ridículo. A direção é do Mel Brooks, como a gente já falou. É um orçamento grande pra uma comédia. E você vê que o filme tem, assim, umas coisas bem interessantes, assim, em matéria de cenário. Outras, nem tantas, né? Como, por exemplo, aquele trailer maldito, que é um trailer, um ônibus espacial do Lone Star. Ah, aquilo é demais, cara. Eu acho aquilo muito bom. Bicho, aquilo é muito feio, velho. Parecia do Chapolin Colorado aquilo ali, cara. Eu acho muito foda, cara. Sério mesmo. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, olha aí, um ônibus espacial. É. E é um ônibus espacial, né, cara? É. Porra, demais. Demais. O filme foi orçado em $22 milhões e arrecadou só nos Estados Unidos mais de $40 milhões. Caraca, é muito dinheiro, velho. É o dobro do dinheiro investido. E eu vou falar pra vocês com toda sinceridade. Eu não entendo porque nunca teve uma sequência. Ah, porque eu acho que o Mel Brooks nunca pensou em sequências, né? Eu acho que ele nunca gostou de sequência, não. Não tem nenhum filme dele que tenha sequência. Agora, eu gosto de pensar no SOS Tem um Louco Solto no Espaço como o episódio 1. Ele daria um melhor episódio 1 do que o episódio 1. Na época, quando lançou o episódio 1, se eu não me engano, o Mel Brooks falou que ia fazer uma paródia. Não lembro, Leonardo? Foi, falou sim. Ah, é? É, ele falou, ele declarou. Acho que é por isso que ele fez o desenho, né? Sim, talvez, de repente, ser por causa disso mesmo. Ele falou pro George Lucas que ele gostou da ideia, né? E tudo, que não sei o quê. Pra mim, seria uma franquia excelente, porque é muito engraçado o Spaceballs. E é aquele filme que passava toda semana na sessão da tarde e toda semana a gente parava pra ver, não era verdade? Não é verdade? Ah, eu sempre, cara, sempre que passava na sessão da tarde eu via. Mas eu acho que esse nem passava tanto na sessão da tarde. É, ele não passava muito não. Esse passava mais, sei lá, de noite ou alguma coisa assim, domingo maior. Mas, cara, esse filme, eu assisti tanto ele, cara. Eu assisti tanto. É uma das minhas comédias favoritas, disparado, não só por brincar com Star Wars, que é um dos meus filmes favoritos, uma das minhas séries favoritas, mas porque ele todo é muito engraçado, assim, pra mim, do Mel Brooks, é um dos mais geniais, sabe? Ah, com certeza. Apesar de o pessoal achar que, tem algumas coisas que funcionam, outras que não funcionam, cara, pra quem é fã de Star Wars, cara, é você sentar ali uma hora e meia, cara, e você deliciar com, putz, olha como o episódio 1 poderia ter sido melhor, cara. Caralho! Cara, brincadeira. Brincadeira foi o que o George Lucas fez, sinceramente. Agora, os conceitos que esse filme traz são uma coisa impressionante. Velocidade de dobra espacial se tornou velocidade burlesca. Cara, velocidade... Peraí, para tudo. Velocidade burlesca. O que significa, velho? O que significa? Cara, eu passei anos da minha vida. Não, o melhor é o que ele fala antes. Estamos nos aproximando dele, senhor. Em menos de um minuto, Lone Star será nosso. Ótimo. Preparar para atacar. Preparar para atacar. Quando eu contar, três. Um. Dois. Não dá mais. Mas o que aconteceu? Cadê eles? Eu não sei, senhor. Eles devem ter hiperjatos daquela coisa. E o que temos nessa coisa aqui? Estalinhos? Não, senhor. Pois então ache-os, pegue-os. Sim, senhor. Preparar a nave para a velocidade da luz. Não. Velocidade da luz é lenta. Velocidade da luz é lenta? É, sim. Temos que ir direto para velocidade burlesca. Velocidade burlesca. Aí o cara fala assim, velocidade burlesca, senhor? É, porque você tá com medo, Coronel Sanders? Senhor, nunca fomos tão rápido assim antes. Eu não sei se esta nave aguenta. Qual é o problema, Coronel Sanders? Está com medo? Preparar a nave! Preparar a nave para a velocidade burlesca! Ele fica com a voz fininha, cara. Ele fica com a voz fininha. Aí vai rapidão, além da velocidade da luz, que eles passam pela espaçonave que eles estavam perseguindo. Aí começa a vir umas paradas meio de cor, né, velho? É muito louco, é uma viagem, é parada. Porque a velocidade da luz é aquele efeito clássico de Star Wars das estrelas virarem linhas, né? Isso. E aí, no da velocidade burlesca, vem as linhas e como passa da velocidade da luz, vira um quadrado, vira um xadrez, vira um negócio colorido. É muito louco, cara, é muito louco. E aí o Dark Helmet tá louco, né? Tá maluco. O coronel senta e bota o cinto. O senhor não vai botar o cinto, não? Ah, que porra de cinto que é? Agora o bicho começa a voar. Ele fica voando pendurado assim. E aí daqui a pouco... Passamos eles! Pare essa coisa! Não podemos parar! É muito perigoso! Temos que diminuir primeiro! Bobagem! Pare essa droga logo! Eu ordeno! Pare! Freio de emergência nunca use! Pronto, senhor. Deixe-me ajudar. Está tudo bem, senhor? Ótimo. Como vocês estão? Ótimo, senhor. Ótimo. Foi bom o senhor usar o capacete? É. O que fazemos agora, senhor? Bom, estamos parados? Parados, senhor. Ótimo. Então vamos tirar 5 minutos de descanso. Tudo bem, senhor. Avise se encontrá-los. Quando ele para, o bicho voa, arrebenta a cabeça lá na frente. Puxa o freio de mão, né, velho? Isso. Freio de mão numa nave, olha que loucura. Cara, o capacete afunda, né, velho? É. Afunda totalmente. Cara, é muito bom, velho, essa cena inteira. Tem umas sacadas boas nesse filme. A sacanagem que ele faz com o Jabba. Ah, é demais, cara. Ah, o Pizza the Hut, pra mim isso é uma piada inteligente, cara. Com certeza, pô. Pizza the Hut. Em inglês, vocês sabem quem faz a voz do Pizza? Quem? Não, quem? É o Don DeLuise. Ah, ele? Aquele gordo que fez vários filmes do Mel Brooks. Fazia o Candy Camera. Fazia o Candy Camera. História do Mundo Parte 1, ele é o... Ele é o Nero muito bicho e muito louco, né, cara? É o Nero muito promíscuo, muito... Caralho, muito escroto aquele Nero. Não, velho. Aquele Nero é o Nero mais escroto de todos, cara. Não, ninguém nunca vai conseguir retratar um Nero tão escroto, ele cara. Fica suado o tempo todo, Don DeLuise. Não, né? E ele tira uma uva da bunda e come. É um negócio muito louco, cara. É um negócio muito louco, cara. Mas o Pizza o Hutch é uma piada inteligente, cara, na minha opinião. Ah, é? Muito. É aquela gororoba, velho, e fica aquele desgraçado daquele ator do lado dele, todo maquiado de cinza. O pizza vai pegar você. Que o bicho fica comendo pizza, velho. Pois é. Ele fica, tipo, metendo a boca na massa, assim, ele... E ele fica assim, pizza, você é delicioso. É, aí o pizza, obrigado. Cara, isso é muito nojento, velho. É muito escroto, cara. E o bicho passa o chapéu no pizza, e o bicho é todo nojento. Fica caindo os peperoni, assim. É muito escroto, cara, o pizza. É muito escroto, velho, é muito escroto. Agora vem a cena, que é a tal da piada que a gente falou no início do programa, lá da metalinguagem, que é o seguinte. Ah, é a melhor, cara. É a melhor. Eles falam assim, onde é que está o Lone Star? O Lone Star sumiu. O Dark Helmet tá pedindo pra eles procurarem. E aí, alguma notícia deles no radar? Não, estamos procurando, senhor. E aí, enquanto isso, o Dark Helmet fica tomando café com a máscara fechada. Com a fechada. E ele tomando café assim. E aí fica um barulho de tipo canudinho, sabe? E aí o cara vem com a ideia. Perdão, senhor. Eu tenho uma ideia. Cabo, pegue o videocassete de Um Louco no Espaço ou filme. Sim, senhor. Senhor Aluguel. Sou ou não sou, Banzé na Rússia, Banzé no Oeste, o jovem Frankenstein. Coronel, posso falar com o senhor? Sim, senhor. Como pode haver um cassete de Um Louco no Espaço, um filme, se estamos na produção dele? Ah, é verdade, senhor. Mas houve uma nova revolução no mercado de home video. Houve? É, cassetes instantâneos. Eles chegam às lojas antes do filme estar terminado. Ah. Aqui está, senhor. Um Louco no Espaço. Bom trabalho, cabo. Coloque-o. Está muito atrás. Prepare para avançar a fita. Preparando para avançar a avançar fita. Avançar a fita. Avançando a fita, senhor. Aí eles começam a assistir. E aí eles estão assistindo o filme. O filme que a gente acabou de ver. As cenas que acabou de ver. As cenas que a gente acabou de ver. Isso. Aí passa de novo a cena da velocidade burlesca. Aí o cara fala... Não. Passa essa parte. Aliás, não bote isso de novo. Tente agora. Pare. E aí eles param na mesma cena onde eles estão. Aí são eles vendo o vídeo e falando as mesmas cenas. Mas o que é que eu estou olhando? Quando aconteceu isso no filme? Agora. Está olhando agora, senhor. Tudo o que acontece agora está acontecendo agora. E o que aconteceu com o então? Passamos o então. Quando? Agora mesmo. Estamos em agora. Então volte pro então. Quando? Agora. Agora? Agora. Não posso. Por quê? Perdemos ele. Quando? Agora mesmo. Quando então vai ser agora? Logo. Logo quando? Senhor? O quê? Conseguimos localizá-lo. Onde? Na Lua de Vega. Bom trabalho. Corrija o curso e prepare a nossa chegada. Quando? Em algumas horas, senhor. Pelo meio-dia de amanhã, eles serão os nossos prisioneiros. Quem? É muito louco, cara. É muita loucura, cara. É muita loucura. É uma brincadeira genial, cara. Não, e eu fico pensando assim, se fosse fácil, né, na vida, a gente pensa, pô, como é que eu vou resolver esse problema? Ah, peraí, deixa eu pegar aqui o videocassete contando a história da minha vida e eu vou adiantar ver o que vai acontecer na frente, porque eu já resolvo o meu problema, né? É. Pois é, ia ser tão fácil, cara. Tem uma coisa também muito boa no que ele faz. Na hora que ele vai, eu quero ver o radar. Só que ele vai primeiro pra... Ah, excelente. O seu café. Aí aparece lá Mr. Coffee, né? Que é normal. Lá nos Estados Unidos tem esse negócio, Mr. Coffee, né? Só que tudo que aparece que tem algum nome, algum título, aparece o Mr. antes. Aí Mr. Radar, Mr. alguma coisa, Mr. Isso. Alguma coisa. Isso aí é das séries da década de 60, né? Década de 60, 50, 60 era assim. Era bate cinto, bate cartão, bate canal... Aí tinha o senhor cafeteira, o senhor não sei o que, era sempre assim também. De repente é uma homenagem ao do Mel Brooks, né? É, pra mim é sempre as loucuras dele, né, cara? Eu acho muito louco. Mr. Radar, Mr. tem o um que é bom, né, velho? Precisamos olhar o senhor radar. Aí quando o bicho olha pro radar, tá em cima assim, MR.radar. Cara, puta que pariu, né, velho? Que desgraçado, cara. Não, e o que eu acho interessante do Sebastião Louco no Espaço é que ele brinca não só com o filme, com as coisas de Star Wars, mas com tudo que ronda a própria produção do Star Wars. Por exemplo, quando eles chegam lá no iogurte, e aí o iogurte tá falando sobre a salsicha, que não sei o que e tal, e aí ele fala do merchandising. Sim. Puta que pariu, aquilo é muito bom, cara. Mas iogurte, que lugar é este? O que você faz aqui? Merchandising. Merchandising? O que é isso? Merchandising. Venha, eu vou mostrar. Abra a loja! Ha, ha! Venham! É por aqui. Deem uma olhada. Botamos o nome do filme em tudo. Merchandise! Merchandise! Onde é ganho dinheiro com um filme? Um louco solto no espaço a camisa. Um louco solto no espaço para colorir. Um louco solto no espaço a lancheira. Um louco solto no espaço cereais. Um louco solto no espaço lança-chama. As crianças adoram este. No fim, mas não por último, um louco solto no espaço, o boneco. Eu. Que a salsicha esteja com você. Fofinho. Que bonitinho. Não, espaço bobos, o lança-chamas. Aí ele... aí ele vira, as crianças adoram esse. Não, e o melhor é que não fica só nessa cena. O Scrub também tem um monte de coisa, então ele tem... papel higiênico. tem uma hora que dá um close no papel higiênico, aí tá lá, espaço bobo, papel higiênico. O cara tá comendo as gêmeas na cama e aí tá coberto pelo lençol. Aí tem assim, espaço bobos, o lençol. É muito louco, cara. Cara, isso é muito George Lucas, velho. George Lucas, ele pode ser um idiota pra dirigir. Mas, cara, ele ganha dinheiro como ninguém, velho. Fala a verdade. Não, ninguém, cara. Ninguém. E ele sabe ganhar dinheiro direito, né, cara? Ele ganha dinheiro de gente grande. Ele não ganha dinheiro de micharia, não. Ele ganha dinheiro de gente grande, cara. Cara, o filme é tão sem noção. O filme, falar a verdade, internet, que o filme ele se importa tão pouco com o plot ou com o roteiro em si, que é tipo assim, eles encontram um mestre iogurte caindo no meio do deserto, aí vem aqueles anãozinhos que fica tim, tim, no... anão de ouro. É, ah, mas são os anões, né? Não posso fazer nada. Os anão que fica no... Que são aqueles do... Que é aqueles que recolhem quinquilharia no deserto, lá no Star Wars. É os Jawas. Aí Jawas. Fica tim, tim, tim, tim, tim, tim. Cara, velho, vocês têm noção que aquilo ali são anões fazendo tindim e ainda imitando a ponte do Rio Quai, velho? Ponte do Rio Quai. Cara, o que que teve aquilo ali, velho? Não, e na mesma hora você remete aos sete anões, né, cara? Tanto que o cara chega e fala assim, onde é que a gente chegou? Na Disneylândia? É muito bom, velho. É muito louco, cara. É muito bom, cara. Puta que pariu. Chegamos aonde? Na Disneylândia? Aí tá bom. Din, din, din, din, din, din. É. Os anãozinhos, cara. Muito louco. Não, outra coisa de metalinguagem que é demais. Os dublês? Os dublês, exatamente. A parte dos dublês. Acabaram de resgatar a princesa e aí começam a correr e aí eles pulam no... numa coisa assim, e aí eles acabaram de ser pegos e tal, aí quando viram, são os dublês, cara. Não se mexam, senão morrem de pé! Capitão, nós os pegamos! Uma proeza espetacular, meus amigos, mas foi inútil. Virem-se, por favor. Ah, oh, mas que pena! Que pena! Então, princesa, achou que poderia enganar a força imperial... Seus idiotas! Esses não são eles! Vocês capturaram os dublês deles! Vasculhem a área! Achem eles! Achem eles! A princesa, cara, é um bicho com bigode do Hitler e de charuto, cara. Cara com peito peludo, né, velho? Peito peludo, cara, de barba. O robô, puta o que robô pariu, é uma velho. Mulher tipo... Não, é engraçado, porque tem de tudo, né, cara? Inclusive uma cena que a gente já falou em outro programa, que é a cena de homenagem ao Alien. Que estraga o Alien pra mim, porque eu não consigo mais ver, eu já falei isso antes, mas eu não consigo ver o Alien do mesmo jeito, o Alien, o oitavo passageiro, porque na hora que o cara lá do Alien tem o Alien sai da barriga dele, eu só lembro do Spaceballs, cara, dessa cena deles no restaurante, bicho. O ator, inclusive, é o mesmo. É, o John Hurt, é o John Hurt. O John Hurt, é, exato. É cara, e é tão bizonho que o bicho, eles estão... Cara, quem assiste Alien sabe que ali vai sacanear Alien, porque o figurino dos atores que estão no Espaço Bobos é o mesmo do Alien. Aí o bicho assim, ah, não sei o que, o bicho... Ui. O que foi? Será que foi a pimentinha? Que há com esse cara? Ele vai comer demais. Tragam água pra ele. Água, droga nenhuma. Ele precisa de um purgante. Garçonete, garçonete. O que, que ele pediu? Um especial e uma sopa. Foi o que eu pedi. Bom, muda o meu pedido pra sopa. Mudou bem. Calma. Pica, calma. Ah, de novo. Não. Cara, de novo não, velho. Aí vem a cena de filho da puta. Que é uma cena de filho da puta. A lagartinha do Alien pega uma cartolinha, bota na cabeça, pega uma bengalinha e começa a cantar essa música. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wife. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. A conta. Cara, o que ele comeu, né, velho? Isso aí é uma cena chupinhada de um desenho muito antigo. E essa cena, ela, o áudio dela, na verdade, o bicho cantando, ela é totalmente copiada. Na verdade, é copiada, é uma homenagem, com certeza, que ele fez a um cartoon que se chama One Frog Evening. O sapo que canta é o Michael J. Frog, que ele canta Hello, my baby, hello, my honey. Que ficou muito famoso esse desenho, que todo mundo lembra desse episódio, mas ninguém nunca lembra o nome dessa porra. Ah, ele é o sapo que canta Hello, my baby, hello, my honey. É muito bom, né? Que ele fica fazendo o número da Broadway, né, cara? É demais, cara. Não, ele canta só essa partezinha e aí joga a bengalinha e o chapéu de lado e continua com a chá normal. É. Só o cara da construção civil que vê ele, né? Isso, e aí o cara tenta ganhar dinheiro em cima e leva pra um monte de lugar. Ele vai mostrar pros produtores e aí o sapo só fica. É desse jeito mesmo. Não, aí a pessoa vira de costas, aí o sapo começa a cantar. Isso, exato. É cara, muito louco, cara. Tem duas cenas também que eu acho sensacional. Na questão do sapo de luz, o Helmet erra. Acerta o cara da produção que tá filmando. Ah, sim. Cara, isso é muito bom, velho. O cara que tá segurando o boom, né? Aí ele fala, foi ele. E a outra que ele fecha o capacete e vem a câmera aproximando dele. Que ele ia falar não sei o quê. O coronel já olha pra câmera assim e se afasta. Vocês perceberam? Sim, sim. Ele se afasta assim, aí vai a câmera e bate no capacete dele e cai. Ah, é demais, cara. E ele cai, né? Se arrebenta pra caralho. Ah, se arrebenta todo. Aquele quando ele dá a porrada no cara da produção é muito boa, velho. Que o cara, ele dá... Ele é tipo... Aí o cara cai. Aí tá o cara, o revisor de texto, lendo as cenas e tal. Aí o bicho, todo mundo olha pro Lord Hamilton. Ele vira e fala assim, foi ele. Aí o cara, ora seu. Aí o bicho vai e bate. Aí o bicho bate, se defende sem olhar. Agora a cena final, pra falar a verdade, não a cena final, mas o desfecho é muito bom, cara. A nave dele se transforma no meio que numa... se transforma numa empregada gigantesca, né? Só que isso não é o melhor, internet. O melhor é o que o presidente, o Coronel Sanders, o Lord Helmet fica fazendo. Porque ela fica chupando o ar do planeta. Eles querem roubar o ar do planeta Durdra. Aí eles ficam assim... Chupa! Chupa! Chupa! Cara, a cara do Mel Brooks, velho, bicho, fica... Chupa! Chupa! Aí, de repente, ela para de chupar ele. Helmut, o que está vendo? Sanders, o que está vendo? É a empregadona. Ela parou de chupar para soprar. Caralho, ela é muito boa, cara. Aí explode tudo, aquela merda toda, e eles caem no planeta qualquer que... Porra, aí é outra metalinguagem foda, hein? Aí é demais, cara. Que eles caem na praia do planeta dos macacos, velho. Os macacos param, olham assim. Nossa, o que são aquelas coisas saindo do nariz dela? Ai, cuidado com o meu capacete. Espaço, bobos. Droga. Lá se vai o planeta. E é legal porque fica a cabeça dela e o braço como se fosse a Estátua da Liberdade mesmo, do final do Planeta dos Macacos, né? Enfim, se você nunca viu o Planeta dos Macacos original, se fudeu agora, levou um spoiler, mas... Mas umas coisas boas do Mel Brooks, o roteiro dele é tudo encaixado. Quando ele faz a nave se transformando em empregada, já bota a cara da empregada como se fosse a Estátua da Liberdade. Isso, exatamente. Ele não faz aquela coisa forçada como os filmes hoje em dia, né? Exatamente. Não, as piadas dele são todas bem encaixadas. Você não sente nada que é forçado, exatamente. Mas, na verdade, você nota que a estátua, ela é parecida com a Estátua da Liberdade pra caralho, né? Você não imagina que vai acontecer aquilo. Ah, isso é verdade. Você realmente não imagina, não. Não, ele consegue encaixar outros filmes além de Star Wars ali sem você imaginar que pode acontecer. Ele botou Star Trek também. naquela hora da... que ele sacaneia muito, né, com a parte do teletransporte, né? Que o presidente Scrooge vai com a cabeça pra trás e diz que tem um bundão. Que na verdade ele tá na sala do lado, é só abrir a porta, né? Nem precisava fazer aquilo ali. É muito louco. Não, pra mim chega esse negócio de teletransporte. Eu vou andando agora. Aí ele vai. Aí você acha, pô, o cara vai andar pra caralho. Abre a porta e ele tá lá. Não, e o melhor é a mulher que tá falando com ele na tela, né? Aqui é do controle central. Comandante Espaço Bobo, Zircon falando. Sim, o que é, comandante? Lorde realmente acaba de notificar que a princesa Vespa está à vista. E a Espaço Bobo 1 vai se aproximar dela. Ótimo. Temos ambas as naves aparecendo no radar, senhor. Se quiser observar. Vou descer logo. O Snot deve teletransportá-lo, senhor? Eu não confio nesse negócio. É seguro? Ah, é, senhor. O Snot me teletransportou duas vezes ontem. Foi maravilhoso. É, uma delícia. Outro filme que também ele usa é o Mágico de Oz, que é a parte do iogurte. Sim, sim. E o Planeta Macacos e o Alien. É verdade. Né? São filmes que sacaneia além de Star Wars aí. E o ponto do Rewind, né, na hora lá da musiquinha. E tem a cena também lá no deserto, que o Dark Helmet tá com o capacete bege e com a bermudinha. É, não, ele tá com roupa de safari. Aí fala pra passar o pente fino, né? Então passando pente no deserto. Aí o coronel vira pra ele e fala assim... Senhor. O quê? Não estamos sendo muito literais. Não, seu burro, estamos seguindo ordens. Mandaram passar um pente fino no deserto e é o que estamos fazendo. E aí ele pergunta pros caras lá, os peão de obra... E aí, já acharam alguma coisa? Não, já acharam alguma coisa? Não. Aí vê o último, é um negão, velho. Ele vira assim, achei porra nenhuma, caralho. O bicho putaço, velho. Passando pente fino no deserto. Aquele som era amedrontador e ao mesmo tempo irritante. Parecia-se muito com uma respiração forçada feita por inalação por tubos de oxigênio, como aqueles usados em hospitais, mas nada havia que os espaço-bobos podiam fazer. Kagamurcha era um dos discípulos mais temidos de Kag Vader. Dizem que dinheiro ou poder sozinhos não fazem nada, mas Kagamurcha tinha os dois. E por isso todo o comércio de latrinas imperiais no quadrante espacial dos espaço-bobos era dele. Marketing, Mestre Vader. Marketing é a alma do poder. Com o marketing, podemos fazer as pessoas se voltarem hipnoticamente para nós. Conseguimos conduzi-las para que nos façam tudo o que desejamos. Foi algo que aprendi com os imortais Kagakola e Kagadonalds. Mas deve ter algo a mais, Kagamurcha. Eu o tenho como meu braço direito. Porque depois de mim, o que os espaço-bobos mais temem é você. Nosso mestre, o Imperador Pimpinela... que renasceu a seita dos Weissfuder... me escolheu para liderar o comércio de latrinas porque eu tinha um talento diferente. E qual é? Esta voz. Isso que o senhor ouve, Kag Vader, não passa de uma tosca imitação da sua própria voz imponente? Kagamurcha, explique-se! Oras, Kag Vader, o senhor acha que eu sou o convidado para dizer boa noite? Ou para gravar vinhetas de abertura, ou leitura de e-mails, ou participar de teatrinhos, ou ainda de leitura de audiodramas como este aqui, em vários podcasts por aí, por causa do quê? Desde que consegui sintonizar este padrão vocálico no meu filtro deste capacetão preto e abafado que o Imperador Pimpinela... Adeus, ajude-me, não quero mais falar, pense em mim, adeus... nos obriga todos a usar, tenho conseguido mais destaque na internet. Até eu tô pensando em montar um site só com locuções e, quem sabe, conquistar um filão a mais no mercado. Kagamurcha, deixou-me curioso agora. Desde que estamos trabalhando juntos em prol do grande império dos espaço-bobos, acho que nunca ouvi a sua voz real. Tire esse capacete. Quero ouvi-la. Mas, Kag Vader, eu acho que não precisa... Não tá bem assim, afinal, todos me respeitam pela minha voz e... É a minha ordem. E até onde eu sei, eu sou o braço direito do Imperador e você é o meu braço direito. Tá bom, então. Então aí vai. essa aqui é a minha voz real. E aí? Gostou, é? Tá satisfeito? E agora? Que você quer, hein? Quer que eu cacareje também, é? Ah, se fuder, caralho. E o que se ouviu na nave inteira foi uma explosão de gargalhadas dos espaço-bobos. Desde então, disse que Cagamurcha murchou mesmo. Está vivendo recluso numa pequena cidade do interior de São Paulo, de onde controla o comércio de latrinas lustrosas espaço-bobos e só faz gravações para podcasts usando pseudônimos. Também não, nunca vi. Ela era de uma série dessa, ou Melrose. É o Melrose, é o Melrose. Melrose, não é isso? Isso. É. O Melrose eu nunca vi. Aí eu assisti, eu achava melhorzinho. E depois sou eu que vejo Barra Zumbaile e seu elenco inteiro. Sou eu que vejo novela, sou eu que vejo. É, tá bom. Não, eu não tava vendo novela, a Massa que não, tava vendo. Não, não, não, eu mando mensagem aí, vamos gravar. Não, peraí, que a Márcia está vendo novela. Ei, a Márcia. Tá bom. Só um adendo aqui, rapidinho, só um parênteses, não edita não, lá. Eu tava vendo aquele filme daqueles nerds que vão tentar roubar o roteiro do episódio 1. Uhum. Que demorou um porrilhão de tempo pra sair aquele filme, meu Deus do céu. O filme tá sendo prometido há uns 10 anos já. Aí os caras, nossa, passam por um monte de coisa e chegam no final do filme eles sentados no cinema. Uhum. Aí eles olham um pra cara do outro e falam assim, e se o filme for ruim? É, exatamente. Eles passam pelo inferno. São duas horas de filme, os caras planejando como é que eles vão assistir primeiro o episódio 1. E aí quando chega pra sentar, tá todo mundo, tá começando, vai começar o logo da Fox. Aí um vira pro outro e fala assim: peraí, e se o filme for ruim? E se o filme for ruim? Genial, cara, genial, genial. Cara, é muito Mel foda, Brooks não teria pensado numa piada melhor, cara, pra encerrar o cara, filme. Eu acho que teria. Eu acho que teria, velho. Aquilo ali é piada Mel Brooks todinha, cara. Todinha. Muito bom, velho, sério. Cara, Dom DeLuise, pra mim, é aquele cara que deve ser tão simpático na vida real, que aí todo mundo chama ele. Não, cara, participa aqui. Vem brincar aqui no meu negócio, tipo assim, um panda, sacou? Senhor Seu Panda. Que é aquele cara sem graça, mas é gente boa que todo mundo... Não, cara, participa aqui. Eu tô brincando, tô dando um abraço. Cara, eu vou andar de carro assim agora. Rápido. Estamos rápido. Eu quero mais rápido. Já estamos mais rápido. Eu quero velocidade burlesca. Coloca na velocidade burlesca. Amor na velocidade burlesca? Nossa, imagina. Mas o Miotti não faz amor, o Miotti trepa. É, o Miotti ele mete. É. Ele devora. O Miotti é um selvagem. Maldito. Tesão. Tesão. Que loucura. Dá na minha cara.